passou e você aí sonhando acordado. Você chora, sofre calado. Ninguém se importa com a sua dor. Tá faltando pão, tá faltando tudo na sua mesa. Quanta solidão, quanta tristeza. Ninguém se importa com seu sofrimento. Mas hoje eu estou aqui pra conversar contigo. Vou te apresentar o meu melhor amigo, que vai fazer você o vencedor. Mesmo que alguém falou que não tem mais jeito, e essa dor que aumenta aí no peito, hoje Jesus vai mudar sua vida. Acredita, confia, você vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Acredita, confia, você vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje eu estou aqui pra conversar contigo. Vou te apresentar o meu melhor amigo, que vai fazer você um vencedor. Mesmo que alguém falou que não tem mais jeito, e essa dor que aumenta aí no peito, hoje Jesus vai mudar sua vida. Acredita, confia, você vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Acredita, confia, você vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.